Captando localizador, aeródromo à vista, 3600. 3600, somente para informação, tem helicóptero a 500 pés, a 2 milhas da cabeceira, afastado à sua direita, mais ou menos meia milha, está filmando lá o Festival de Verão. Fique atento ao tráfego, complete final de metrô, frequência 118, decimal 62. Esse é o tráfego, camarada 26, obrigado, tenha um ponto. Exatamente. 3226, desce agora 2000 pés, ajuste padrão 1013. Está autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 3226, reportará. 3226, até. Ou no 714, descida 3000 pés, ajustado 1013. 3000 com 1013, ou no 714. Está 3891, descida para 4000 pés, ajuste 1013. 4000 ajustado, 3291. 10, ok. Tráfico, tá 3600, já tem livre ponte? Negativo, aguarde a liberação. Aguardando. Mike, go flank. Já tô indo. Ok, libere aí o setor, chame, reporte Itapuã, o Mike, go flank. Temos uma sequência de 3 aeronaves para o pouso, aguarde na linha do litoral sul, aguardando seu retorno. Mike. Tá 3600, o helicóptero já está afastando com o litoral sul, não interfere mais no seu pouso, está livre o pouso, não no zero. O vento é de proa, 1-2 nós. Ok, sente, autorizado o pouso, vento de proa, 1-2 nós. Muito boa noite, chegada Maré, desce no 060. 060, via Maré, da 3500, se possível, cortar para o TAP ou Tunari. A princípio mantém a Mare, o senhor está seguindo como número 6 na aproximação. O tráfego número 5 está na posição de 11 horas, 36 milhas, no rumo nordeste, livrando agora o 140 para o 050, o Boeing 737-800 agora. Se possível, autorizo o senhor uma prova mais à frente. 626 já estabilizado? Gente, tem o tráfego da companhia 5 milhas à sua frente, reduza para a mínima de aproximação, completo final, chame torre 198, decimal 62. Boa. Bono 714, descida para 2000 pés. O ajuste no 013 está livre LS, reposta estabilizado. 7 para 2000, está livre LS, reposta estabilizado, Bono 714. 3891, está livre da restrição em Pelô. Desce para 3000 pés. O ajuste no 013. Ok, livre restrição em 3000. Boa noite, Stan 3226, é o número 2 para o pouso, é bois da companhia já tocando a cabeceira 1-0, o ajuste padrão, aguarde informação de pista livre, temos um tráfego à sua direita na linha do litoral, é um helicóptero, mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. Stan 3600, solo aos 50, táxi à direita, prossiga via Alfa e Juliette para o Gate 4. Alfa, Juliette, Gate 4, Stan 3600. Stan 3226, o vento 90 graus com 9 nós, tá livre o pouso não no zero. Livre pouso na pista 10, Stan 3226. 286, obrigado, boa. Boa. Stan 3891, descida 2000 pés, ajuste padrão, está livre o final LS, aposta estabilizado. 2000, rebota estabilizado, 3891. 1805, tá livre da restrição em TAP. Desce para 3000 pés, ajustado 1013. Desce para 3000 e desce aí, tá? Por 8. 3520, descida para 4000 pés, o ajuste no 013, da presente está autorizado para o ADTAP. Descendo para 4000, na prova de ADTAP, o TAP 3520. O controle 3891, assim, possibilidade de Laduna? 3891, está autorizado, presente a prova de Duna. Dona da frente do tráfego à frente. Gente, o senhor só guarda a vetoração para o localizador para interceptar um pouquinho mais fácil ali. Positivo, estou na sexta posição. Stan 3226, solo ao 53, mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa e Juliette para o Gate 10. Alfa Juliette, estou 10. Vou no 714, está livre o pouso na 10. O vento 80 graus com meia dúzia nós. Sente livre pouso de 10, vou no 714. 55. Bono 55 de proa, vai rebotar estabilizado, 3298. O Mike Golf Mike, para informação, temos além da aeronave da Gol, temos mais um Airbus da TAM que já está interceptando o ILS. Aguarde mais um instante para o retorno para o Parque Exposições. Mike. Bruno 805-2, mil pés, ajustado no 013, está autorizado final LS X-Ray, passo estabilizado. Desce 2 mil pés, no 013, ajustado, reportar a estabilidade LS, está 1-0, gol 1-805. 3520, apresente voador na desce 3 mil pés, o ajuste no 013. Direto Bruno, 3 mil pés, na 3520. Gol no 7, no 4, no solo ao 5-5, liberando a direita, continue o táxi via Alfa e Índia para o Gate 1. A direita via Alfa e Índia no Gate 7, no 4. Sinal meia dúzia. 18-6, 30, obrigado pela aventuração, boa noite. Boa. Sou o Realtor 3891, boa noite, baixou e travou, final da 10. Boa noite, está 3891, informação de tráfego à sua direita, é um Robson, mantendo 500 pés na linha do litoral sul, não interfere no seu pouso. Autorizado, pouso não no zero, vento é de proa, 1-0 nós. Tá, visual com mesmo aqui, deve pouso 1-0, 3891. Controle Salvador, este é o gol 1805, estabilizado na final ILS, então no zero, Victor, Mike, Charlie, tempo está vindo. 1805, cheque trem, complete final, chame torre, 1-1-8, decimal, meia dúzia, tenha um bom pouso. Torre 1-1-8, meia dúzia, chamará, até breve. É, 3520, descida para 2 mil pés, ajuste padrão, saída final ILS, aposta estabilizado. 2000, para estabilizar para 3520. Salvador, é o gol 1805, estabilizado nele, essa pista no zero, Vitor Mike Charles, tem a pista vista. Ei, boa noite, Gol no 805. Apenas aguardando pista no zero livre. O ajuste é padrão. E temos um helicóptero mantendo 500 pés à sua direita na linha do litoral sul. Não vai interferir com seu pouso. Aguarde apenas a liberação da pista 10. O Gol 1805. Ó, capa, tem o tráfego do helicóptero à vista. Aguarda a pista, o Gol 1805. Tan 3891, solou aos 59, táxi à direita via Alfa e Juliette para o Gate 9, mantendo minha escuta. Alfa, Juliette para o Gate 9, na sua escuta. No 805, vento 90 graus, com meia dúzia nós, tá livre o pouso, não no zero. Livre pouso, Gol 1805. É só confirmando o pouso para o Gol 1794, é o 01. Afirmativo. Obrigado. Nada. Ok, o Mike Golf Mike na escuta da torre? Afirmo. Ok, Mike Golf Mike, só temos agora essa aeronave da Gol e na sequência um Airbus da TAM e cessarão as aproximações. Aguarde 2 minutos para o retorno ao parque de exposições. Aqui. Completa final, chama a torre 1-1-8, decimal, meia dúzia, bom pouso. Obrigado. Call me again on 118.6 to clearance, to Guarulhos. 118.6. 3520, boa noite. Aguarde pista no zero livre, é o número 2 para o pouso. Temos um Robson à sua direita na linha do litoral, mantendo 500 pés. Não vai interferir na aproximação. O ajuste é padrão e aguarde liberação para o pouso. Good evening, Sidral 9971. Stand by clearance to Guarulhos, flight level 340. Gol 1805, solou a 02, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, não se escuta, Gol 1805. Alô, tá 3891, só confirmando, é o 8 ou o 9 pra nós? É o 9. É que estão chamando a gente no 8 aqui. Ok, mantenha a posição, vou checar com a infraero, porque no sistema aqui a gente tem gate 9, ok? Só um instante. Ok. O tá 3520, tá livre o pouso não no zero, venta de proa com 8 nós. Ele volta 3520. Três 891, torre. Diga. É o gate é o 9 mesmo, ok? Recebemos aqui a informação da Infraero. Aqui não tem ninguém no gate 9. Ok, a Infraero nos passou que o gate é o 9. Mantenha a posição e aguarde o chamado aí do sinalizador. Ok. Mike Golf Mike, está autorizado o retorno para o parque de exposições, fica atento à passagem do Airbus. Mike. O Golf 805, continue o táxi à frente, Alfa Juliet, o gate é o 03. Ok, via Alfa, ingresso na Juliet, o portão 03, Golf 805. Na torre. Prossiga, torre. O senhor avista aqui o pessoal de solo no gate 9? Não, tá todo mundo aqui no gate 8. O TAN 3891, né? Recebemos aqui também a informação da Infraero. Temos outra aeronave aí que vai parquear no gate 8. Não será, sua, só pro gate 9 mesmo, ok? Fique atento ao sinalizador e mantendo a posição, aguarde o chamado mesmo. Quem é o gate 9, então? 3890. Firma. O TAN 3520, solo ao 06, táxi autorizado. Via Alfa e Juliette para o gate 8. Alfa e Juliette para o gate 8, para 3520. Tem o plano do Sideral? Afirmo, Sideral. Só um instante, apenas aguardando a liberação aqui do centro, ok? Sideral 9971 para a cópia. Ok, o Sideral 9971, clear to Guarulhos, flight level 340. Departure will be from runway 10, right turn, dial departure, after fly heading Leda, after Leda, fly heading to Krati position, to intercept airway of Zulu 14, and according to flight plan, and departure frequency 119 and a small 8, and scope hold 5552. Ok, Ok, Federal 9971, read the backs correct, clear to push and start on the General Aviation, report for taxi. Report for taxi, Federal 9971. Salvador 35317 para autorização de tráfego Belém. Ok, 35317, boa noite, está autorizado Belém, o nível 380 via Tezulu 41 até a posição Pires e após conforme o plano decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. O controle 119 decimal 8, acione 5557. Estamos autorizados para Belém no 380 via Benzulu 41 até Pires, após conforme plano de voo. Decola da 10 com curva esquerda na Mômulo, transição Trova. 119 decimal 8 ao controle Salvador, aciona 5557, o 35317. Está correto, trip 5317, chame pronto para o pushback e acionamento. Confirme a sua posição no pátio remota do principal. Afirmativo. Sim, entendi.